Controle 1208. Deseja chamar, obrigado. Controle Salvador Gol 219. Centro Recife, frequência 286-35, ao término 25 do sinal 1. Leve meu recurso no decolador 34, chame o controle 1208, sinal 8, bom voo. 1208, beleza, bom, final de semana até lá. Obrigado, boa noite. Chamou? Posso cartão dessa guarda, bote? Ah, esse meu gás, o funcionário encontrou o seu chanelê? Chanelê, meu gás, Just for action. 5 não. Hello. Salvador Departure, good morning, Argentina 19011. Argentina 19011, over the contact, 5553, UZIR, TAP 1-10. We request flight level 360. Can you check that for us? 0191-1-5. Standby. Direct to the left intersection now and standing by. Argentina 19011. 9911. Salvador, boa. Bom dia, o gol 7490, localizando o IMS da 190. 7490, bom dia, autoridade de posto 00, verso 0, trânsito 0 graus, 49. Sim, posto na 10, gol 7490. temperatures. Thank you. Chinese Air has a corporate application that has allowed it to inspect the 4,000 feet to make 4011. Central, Sky, Golden.